Capituba, eu vou fazer uma farra. Com essa turma você vai ter que dançar. O trio elétrico, Dodô e Osmar, Foco Baiano e o Avada, Banda Reflexo e a Banda Mel, Chiclete com Banana na voz do Bel. A igreja do Senhor do Bom Fim, no Pelourinho e Lagoa do Abaeté. Vamos comer muito vatapá e quindim, depois cantar e dançar ao som do afoxé. O trio elétrico, o Iosba, Foco Baiano e o Avada, Banda Reflexo e a Banda Mel, Chiclete com Banana na voz do Véu. Passear juntos lá no Porto da Barra, em Amaralina e no Jardim de Alá. Lá na Pituba eu vou fazer uma farra, com essa turma você vai ter que dançar. O trio elétrico,